Amém. Amém. Um grande abraço, querida. Que Deus a abençoe. Uma graça de Santa Luzia. Filhos queridos, vamos agora escutar o que Deus tem a nos dizer na sua palavra? O que Deus tem a nos dizer? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: curai os doentes, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, purificai os leprosos, recebestes de graça, pois de graça dai também vós, não leveis ouro, pedra, dinheiro em vossas bolsas, nem mochila para viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão. Todo operário merece seu sustento. Nas cidades onde entrardes, informai-vos se há alguém digno de vos receber. Entrando numa casa, saudai assim: a paz esteja nesta casa. Se acaso for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Porém, se não for, vosso voto da paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes da casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés, pois eu vos digo, no dia do juízo, haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje faz parte de uma manifestação. O reino do Pai chegou. O reino de Deus está no meio de nós. E esse é o envio. Ide, proclamai que o reino de Deus está na pessoa de Jesus. Como se manifestará essa chegada do reino? Com pregação dos apóstolos, com milagres. Os quatro milagres apontados são relacionados. Primeiro, proteção da vida humana. O reino que vem para libertar da doença, da morte e dos espíritos imundos. O ministério apostólico, portanto, é a serviço da vida. O ministério de um sacerdote, o ministério da igreja. A obra evangelizar é precisa e toda e qualquer obra tem um propósito. Sabe qual, né? O serviço da vida. Que maravilha, gente. É o serviço da vida que nós somos chamados a propagar. Este é o reino dos céus, é o milagre na vida. Quando a palavra de Deus chega, a mensagem, a boa nova é acolhida no coração daquele que crê. Vamos juntos meditar? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, em descer no rio, para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Curai os doentes. Haverá um milagre. Fazei milagres em meu nome. Vem descendo o rio pra... Expulsai os demônios. Este rio que emana... É o ministério que Jesus nos incumbiu de fazer. Aquilo que parecia impossível. Senhor, manifeste o teu poder. Aquilo que parecia. Pelas ondas do rádio. Aquele que está lá na roça. Aquele que está lá carpindo, cortando cana. Aquele que está vendendo o seu pão de cada dia no carrinho de cachorro quente. Aquele que está me ouvindo vendendo a sua pipoca. Aquele que está no escritório. Aquele que está em casa. Eu digo para você, aquilo que te parece impossível, para Deus não é. Aquilo que parecia não desairá. Oh meu Deus, chegou a hora da bênção. Dá vontade de ficar mais, dá não? Abençoai, Senhor. Abençoai a água, abençoai a roupa dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Abençoai, santificai esse povo querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na hora da misericórdia.